caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Nostalgia, Som e Magia. Domingo, dia 11 de maio de 2014. A edição de hoje vai trazer para os nossos ouvintes músicas, muitas delas portuguesas, começando ainda assim em inglês com You Are My Destiny, música muito bonita de Paul Anka. Por vir também Gal Costa com o tema Gabriela e Alain Barrier com a música Mavi. Estas três músicas vamos ouvi-las na abertura desta edição do nosso programa que dá pelo nome de Nostalgia, Som e Magia. Boa noite, ouvinte. Bom domingo. Gabriela e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Gabriela, e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, é de cedro e tal, Gabriela. Sempre Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Fique na companhia do Canal 1.

que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Aqui está Paulo de, aliás, Aline de Christophe, antes Paulo Alexandre com este seu verde vinho e antes também Paulo de Carvalho com a música Os Meninos do Uambo. Agora vamos ficar com um tema muito bonito dos anos 80, anos 70 ainda, John Paul Young com Love is in the Air, logo depois Petula Clark com C'est ma chanson. Uma música muito bonita também, que fez muito sucesso, sem dúvida, e que nós vamos aqui ter a oportunidade de recordar na voz sempre mítica de Petula Clark. Ficamos também com Paulo Gonzo e Jardins Proibidos. São as próximas três desta edição que daqui a pouco chega ao seu final. Fique bem ouvinte, boa noite com o Canal 1. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. L'hiver, le vent, la pluie chantent leur mélodie. La brume ou le soleil, à mes yeux, c'est pareil. Ne cherchez pas pourquoi tout est si beau pour moi. Pourquoi ce gris pays prend des airs d'Italie? Et moi je m'imagine heureuse dans la nuit, que mille mandolines jouent pour ma rêve. Rasga-se o céu e lá no E já cá estamos no auditório, depois destas três músicas. Espero que gostem, ou que tenham gostado, no caso. Vamos às últimas três. E hoje trago-vos José Malhoa com 24 Rosas, Lara Lee com De Água na Boca e Gabriela Chave com Põe os Teus Braços à Volta de Mim, para terminar esta edição. Edição para este domingo, dia 11 de maio de 2014. Fique bem ouvindo, uma ótima noite com o Canal Mundo. Daqui a um bocadinho, Jonatas de Moraes continua com os sucessos no seu De Volta para o Sucesso. Boa noite, ouvinte. Bom fim de semana, ou o que resta dele, e até amanhã. Aliás, sim, até amanhã para a hora zero, até o próximo domingo, para a Nostalgia Sem Magia. Boa noite, até para a semana. Eu, o último dos teus grandes amores, por te dar meu coração, hoje te mando estas 24 flores. Recebe-as, mulher, não digas não. Põe-lhes água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Sentir só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes: são de quem me ama. Tu andas ocupada com mil coisas, e perdoa-me se eu te interrompi. Hoje, mandando-te estas 24 rosas, as horas que por dia penso em ti. Põe-lhes água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes: são de quem me ama. Canal 1. boca que nunca se chegam a dar. Eu sei, cansei-me de te ver sem te olhar. Não sei, não sei. Louca, sou louca do fogo que não vejo arder. Água na boca, ter sono e não adormecer. Eu sei. Eu sei. já sabemos. Já sei.